Shopping, realização Estrela Promo. É tanta coisa gostosa que tem aqui. No Lê Cuscuz, venha conferir. Carne de bode com cuscuz ou macaxeira. Tem tapioca, bolo, sopa e galinha de capoeira. Ambiente agradável pra você e sua família. Atendimento VIP, promoções todo dia. Café coado e bem quentinho esperando por você. Comida regional é no Lê Cuscuz, venha conhecer. Próximo ao Superbox do Bessa. Delivery 35088000. Lê Cuscuz. Siga nosso Instagram. Arara.